tarde da noite, que assim seja, que Deus proteja. É só o brilho das estrelas, mas seja sempre você. Satisfação em te ver, continuidade é aprender que alguém precisa de você. Faltam mínimas horas para um novo amanhecer. Se o tempo passa rápido, se importa por quê? Não fica para trás, correr atrás, não sentir-se incapaz. Sei que você pode mais prosperidade e alcançar. Tenha sempre o que deseja, nunca é tarde pra recomeçar. Você não suportou, fracassou, admirado não estou, alguém me avisou. Pra caminhar basta apenas seguir os passos, mas não há caminho sem obstáculos. De frente pra cruz que me conceda Jesus. Sempre a verdade com o pensamento, não me mate, me afaste da falsidade. De frente pra cruz que me conceda uma luz. Sinceridade é o que preciso por perto. Admito meus erros e estou certo que não vou recometê-los. E segue sempre assim, só depende de mim. Não quero fase ruim, pois tudo tem um fim. E sem trair a confiança de quem me acredita. A regeneração vem através da Bíblia. Lado obscuro hoje brilha. Não mais envenenar, deixar de lado o passado. É ser feliz, o que quero, honestidade, o que peço. Simplicidade de um homem sincero. Sendo feliz que eu prospero, nenhum esforço eu não meço. Vou caminhando esperto sem regredir. No trajeto, procedimento quase sempre correto, só pelo certo. Vou caminhar sempre esperto sem regredir. No trajeto, procedimento correto. Vou caminhar sempre esperto sem regredir. No trajeto, procedimento correto. Agradece pela crença que te fortalece. Eu sei que você merece, não importa o que seja, recomece. Siga em frente, não se esqueça, reconheça. Vale muito mais o valor que você traz. Compreenda a trajetória, espero que supere a recaída com vitória. Lembranças ficam na memória, cada um com sua história. Velhas desavenças, deixa, passa, pensa, ignora. Eu sei que te incomoda, mas ainda suporta. E não reprime agora, tudo tem sua hora. Mas só convém desejar o bem para alguém. Porque pra mim o enganoso é ruim, o que me faz pensar assim. Não desista, supera, prossiga, recupera o que perdeu na vida. Serenidade sempre será necessária para quem precisa. Já entendi o motivo da comparação. A disciplina do indivíduo está jogada no chão. Sua diferença, ser humano é a reparação. O desafeto não me afeta no trajeto. A negatividade não me impede que estou certo. Com a ausência da razão, a falta da compreensão. Ninguém merece sofrimento, a solidão é um contratempo que te serve de exemplo. Precisa de um tempo, lamento por não ter sequer um reconhecimento ou arrependimento. No caminho sempre espero sem regredir. No trajeto, procedimento correto. No caminho sempre espero sem regredir. No trajeto, procedimento correto. Dá-me, Senhor, não deixa que eu me perca dos meus passos. Livra-me da dor, consome pelo interior. Não quero ser um sofredor, mas todos somos pecador. Só no resto que sobrou, quem não aguentou, fraquejou. Se perdeu do Criador, me mostra como eu sou. Quem nunca errou, muitas vezes tropeçou, mesmo assim superou. Nos perdemos dos outros, você sente o desgosto. Recupera-te, levanta-te do poço. O céu aberto, a liberdade está por perto. É prosseguir e esquecer o que não é certo. E de pedra e conquistar o que pretende alcançar. Nunca deseje por desejar, um dia pode precisar. Só recomece. É difícil, mas você consegue. Não desanime no trajeto que você prossegue. Sei que às vezes desequilibramos onde erramos, mostra como somos. Quem não vive de sonhos é quem nós acreditamos. Efetivamente se perdemos, é uns aos outros encontramos. Reencontramos, mas às vezes reencontra um passado que te apronta. Vê se Deus, cê não afronta. E sua missão você dá conta. Você dá conta. No caminho sempre espero sem regredir. No trajeto, procedimento correto. No caminho sempre espero sem regredir. No trajeto, procedimento correto. É etc. Caminhar sempre esperto, com procedimento quase sempre correto. Não sou perfeito, aceito, também tenho os meus defeitos.